Anel. Quem ensinou? Foi o Papai Noel. Essa brincadeira é uma chupeta. Presta atenção pra fazer direito. Escolha um amiguinho e dê o anel pra ele. Mas seja discreto. Isso deve ser um segredo de vocês. Se alguém descobrir, você perde a vez. Dica é fingir que você dá o anel pra todo mundo. Mas você só dá para um no fundo. Agora vocês vão passar o anel a tarde inteira, se divertindo com essa inocente brincadeira. Woo!